Anônimo 380. No 620, solo aos 33, beira direita, solino 219. Dedo 219, foi no 620. 5241, ali mantenho no zero. Chegada bom, se desço inicialmente para 4000 pés, estou altímetro no 0196, vigilância em radar. Decolar 235, controle no 208. 208, tá bom, 5241. Controle 35241, boa. 5241, na sua identificação, vou direto toque, desço inicialmente para o nível 050, estou altímetro no 0196, vigilância. Para 35241, decolado, senhora Arbora Elefa. Desculpe, é, 5241, contato radar, suco nível 200, voe Arbor. Arbor está presente, 5241. Pedro 64, só em identificação, autorizado chegada Bonfim, desce inicialmente para o nível 060, estou altímetro 90, 16, vigilância. Guarulhos, nível 340. Decola da seção 10, curva à direita, saída da El, Leda e 10. O tranquilo 44, após conforme. Aciona 5032, controle 120, destino 8. Autorizado, 340 para Guarulhos. Decola da MEC, a primeira curva à direita. Decola da El, Leda e 10. Para o que será pergunto. 44, Milton. Transponder 5032, controle 1208. É o 3155 da CAE, tá certo? São 3155, tá dando as corretas também para posicionamento. A rota do futuro de bolsa poderá ser utilizada até o 1900. O PIB estimado para puxa? Aguarde. O toque desce inicialmente para o nível 050, estou altímetro no 096, vigilância. Ao 050, só o meximento de 54, tranquilo também para levar. Informo que caso não seja possível cumprir, para entrar em contato com a companhia pedindo uma CHG para a mudança da roda de acordo com a nossa. Sequenciamento, curva à esquerda para a 125. Desça para 3 mil pés. Essa cruz está autorizando a interceptar o localizador 5446. 5446, direita 125, autorizado para 3 mil. Quando nessa pro, autorizado a interceptar o localizador. Esquerda pro 125. Confirme a última mensagem? Esquerda pro 125. Afirmativo. Esquerda 125, já na proa. Azul 4118, autorizado com o PIN de 340. Decola da pensão no 0, curva à direita, saída Arbor Alerta. É o pendulum 21. Aciona 5060, controle 120, decimal 8. Azul 340 para o PIN, decola da 10, curva à direita, decola na saída Arbor. Atenção elétrica, pendulum 21. 5060-208. Azul 4118, correto, chão para o posicionamento. Posicionamento, botão 7, Oxenar 6321. Oxenar 6321, acordo 25, só deixando para o táxi. Olá. Igual 1966, quanto cópia? 1966, localizado em Campina Grande, nível 370. Decola de atenção no zero, curva à esquerda. Saída Fuca, Jamo, Zipá. Zulu 10, pode conforme rota. Acena 5066, controle 120.8. Correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, correto, Autorizado, 050. Siga. Número 3. Ok, mantém a velocidade. Baleares, decolado aula 0, vento traseiro direito com 10 nós. Controle, controle de 5241, não até pra gente preparar essa formação? Tá autorizado. Ação. Dá coordenação para o guarda do controle 5241. Gente, aguarde. Gente, 1 até 4.000 pés, romba 05. Meia desça para 2.000 pés, ajustou o altímetro na 096, informe no localizador. É para 2.000 pés, 1016, já informarei no localizador. Ação de identificação, autorizado, chegada a bom, desça inicialmente para o nível 060, ajustou o altímetro na 096, vigilante. Autorizado. Tá. 3-2-1, decolado aos 4-8, controle no 208. 208, boa tarde. 2-1-1030, nossa escuta, boa tarde. 3-2-1, boa tarde, contato radar, supo nível 380, perfil Arbor. 380, poderia voar pro Odear por ou Elefa? Tá autorizado. Elefa? Autorizado o Arbor. Arbor, obrigado. Número 5, desça para 3.000 pés. Gordo 64, desça para 4.000 pés. Tio. Cinco, 241, o centro solicite que mantenha a chegada, mantenha a saída. Atenção, volta com a de esquerda na prova 275 por 40 milhas para essa rota. Sente. 5446, interceptou o localizador. Complete aproximação, chame 2, 1895, bom pouco. 1895, grato, bom dia. Bomba 05, desça para 2.000 pés. Ajuste no 06, informe no localizador. Porte, tem de pouso checado. Era, portaré. Dois, quatro, um, passa nível 140, chama o centro Recife, frequência 1288, alterno 260, boa viagem. 288-260-5243. Né, 6321, eu vou Elefa. Elefa, 6321. 5446, confirma, já baixou e travou? Negativo, aguarde. Já destravado o trip 5446. Vento de través direito 11 nós, livre pouso no zero, vento 1, través direito 11 nós. Senta. Autorizado. Vai manter por... Gente, após desvio, vou indo na proa de pelo. Meia, solo 5-3, solo em outra zona decimal 9. Tchau, Arimo, boa tarde. Segue decolagem de 19. Aí qualquer coisa, se não der tempo, a gente aguarda. Só um instante, aguarde, eu não tô com a menina. Arimo, 4-4-6, alfa, ativo, parte 3, reporta 0-2. Alfa, ativo, parte 3, 5-4, parte 3. Acionamento 321, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 1228, alterno 260, boa viagem. 288-260, obrigado. Salvador, Rumba 05, passou o marcador externo, está na final da 1-0. Rumba 05, vento de través direito, 10 nós, 1-70 graus, 1-0 nós, livre pouso pista 1-0, confirme, já checou o trem. 05, trem embaixo travado, livre pouso pista 1-0. Afirmo, livre pouso 1-0, Rumba 05. 3.000 pés. Isso para 3.000 pés, e falando no localizador da 3.2.1.7, ajuste o altímetro no 0.96. No 0.96, 3.000, vai informar o localizador, 3.2.1.7. Agora a torre 295, acionamento tático, tem bom voo. Ok, pessoal, quer ver? Autorizado, tático 1 no Índia, ponto de espera 110, torre 295, o ajuste 1 no 0 no 6, tem bom voo, voo no 966. Tático 1 no Índia, no ponto de espera 295, ajuste a 1016, obrigado. 3155, Afonso? Ah, escuta, cara. Coordenação com FMC Recife, o mesmo autorizou o seu voo pela rota Zulu 10, Bridge Zulu 6, grava até o Zulu, direto 3 e após, pontos, confirme se papel. Afirma, Hotel Zulu 10, Bridge, Hotel Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu direto 3 e após pontos de acendida, modifica para Dael Leda, Motiva. Dael Leda, Motiva, será subida agora, decolando a 10, não tem comentação. Graças. Após a passagem do banho da Gorra da Guarda, iniciando 5, chama a taxa. Após o gol, iniciando a maturidade do 3, não tem comentação. Obrigado pela informação. Da 3217, recebeu a informação do Gordo? Gente, grava da 3217. Desça para 2.000 pés, o altímetro no 0.96, informe no localizador da 3217. 2.000 pés, informa o localizador da 3217. O travel direito 99. Gordo 64, agora eu fiscalizo. No 0.16. Autorizado pouso para o 64, na 1.0. No 0.9, na 3.2.1.7. 0.5, reporte na Delta para o cruzamento. Salvador, boa tarde, passageiro 2231. 2231, boa tarde, ação de identificação, autorizado de chegada a mar e desce inicialmente para o nível 050, estou altímetro no 0.16, vigilância da. Desce para 5.1.0.16, autoriza para o de TAP? Oi, TAP. Desce para o de TAP. 097, Salvador Confins, só instante a foto do ajuste no 0.96. Meia após a passagem do Hércules da Força Aérea na curtíssima da Nozera, ali mantém o Nozera. Após a passagem do Hércules, vai lá e mantém o voo normal no 6. 95, com a boa, obrigado. Torre Salvador da 3217. 3217, reporte embaixo travado, sobre o externo, vento através direito 99, aguardando informação de portalia. Log da Gol, presta para iniciar a rolagem do ano certo. Ok, aguardando o vento 3217, duas milhas para o externo. Ali mantendo, 966, agilizando manobras. para direito do outro. Voo do 64 agilizando manobras para liberar a pista no zero o mais rápido possível. Agora. Mantenha o Pat 4 de November Alpha. Voo 966, o vento através direito 9 nós, livre de decolagem, pista no zero. Quatro solino da zona décima nove. Quatro três dois um sete, livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 08 mais, check trem. Baixou e travou, livre pouso, 3217. Antes da Delta, ok? Eu tenho um bandeirante. Já na taxa de dano, aguardando para o cruzamento. Hoje, né, tá? Para o ingresso. Salvador, pode confirmar o vento, por favor? 180 graus 08 nós. Obrigado. Salvador, Gol 966, decolou, passando 1500, não se escuta. 966, contato radar, sua para nível 370, perfil Pouca. Pouca 370. Estacionamento 418, número 2. Na proa de Paripe, após rota sola, informando visual com a pista no 7. Autorizado o cruzamento da pista 1028, transporte de grana. Autorizar o curso imediato da rua do sol. 264, segue o bandeirante até o pátio militar. Ao estacionar a frequência livre. Era o fonético do Torre Salvador? Repórter. Fox, informe se tem condições de após a decolagem efetuar o cruzamento do campo no primeiro terço da pista 1-0 ou na vertical da torre. Tem um tráfego para decolar da 1-0 com curva à direita. Tenha uma boa viagem. Uma boa tarde. Desça para 2000 pés, estou tímido no 0 no meio, informe o localizador. Desce para 2000 no 0 no meio, informamos no localizador 2231. Autorizado ali em manter, 4198, ali em manter, pistão no zero. Decolado 09, controlando 208. Controle 208, Telezona 55, obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Barro, o meu Oscar Bravo, prossiga. Vou indo na proa do Jardim Amaçã, mantenho o transponder 0165 acionado. Respondeu o seu carro. Bom, Três Salvador, muito boa tarde. 1800 na da Mátima, contigo. 3155, contato radar, supo nível 340, voo Idael. Idael, 3155. Voo no 966, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545, boa viagem. 235, obrigado, Tejão. Kilo Romeo Oscar, atende tráfego, posição de 2 para 3 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés, tráfego helicóptero. 500 pés, navegando. Sonato, está avisado, com carro já. Gente. Localizador, passaria 223, Jona. 231, complete a aproximação, chame torre 3895, bom pouso. 895, obrigado, boa tarde. Grau 09 mais, confirmando, autorizado cruzar o campo no primeiro terço da pista 1028, a aeronave da Azul está decolando com curva à direita. Controle Salvador, está na 3155. Prossiga. Se não for atrapalhar muito o tráfego de vocês aí, poderia coordenar, por gentileza, a bridge? Aguarde. E

Kilo Romeo Oscar, continue na proa da final, da projeção da final da 97, repórter interceptando. November Alpha, visual, liberou o eixo, controle 1208, mantendo 1000 pés. 1208, índia November Alpha. Do 2231, vento no 70 graus 08 nós, confirme, tem checado? Tá checado, 2231. Livre pouso no 02231, aeronave à sua esquerda, 5 milhas da cabeceira 17, não vai interferir com a sua aproximação. Segunda aeronave, mantendo o setor norte em direção ao corredor forte, Charlie 150, também não influencia, tá mantendo, tá subindo para 1000 pés. Tá cheio os tráficos, passagem 2231, livre pouso 990. Prossiga ao corredor Axé, de November Alpha, então, corredor forte. Contra corredor forte, o nome é o Pés, Índia, November Alpha. Vou até quantas milhas de Salvador, Índia, November Alpha? Aproximadamente 20 milhas. Aguardando pista livre, Kilo Romeo Oscar. Livre pouso, pista 7, Kilo Romeo Oscar, vento no 70 graus 09 nós. Atento a aviso na final da 17, Kilo Romeo Oscar. Solo Zuno 5, libera a direita, solo Zuno 2, Zuno 9. Ei, vai liberar a direita, solo 2, Zuno 9. Zuno 55 da TAM, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1251, Altero 3395, boa viagem. 2251 9335 3 3 1 5 5 da TAM, grato, até a próxima. 2 0 7 1 8, aciona 5 1 0 5, proteja. Autorizado. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alfa, Kilo, Pátio 4, Pátio 3. Autorizada a decolagem, Gol 1097, vento 170 graus, 09 mais. Oscar, Solos 17, confirmando vai para o Pat 5. Livre à direita, estacionar frequência livre. táxi via Índia Alfa no Pantera Torre, 1859, com voo. Índia Alfa, Pantera 289, boa tarde. Zero, boa viagem. Está no 05. Fechamento correto, chance para prospeccionamento. Confere.